irradiada ao sol, luz divina. O brilho do seu olho me envolve, prende e fascina. Que bom viver a vida, madrugada, noite e dia. Poesia, soa livre, vai de encontro à melodia. Eu sempre quis, sou protótipo, piloto da matriz. Eu sempre quis viver a vida livre, ser feliz. Eu sempre quis, tenho tudo o que quero. Eu não passo necessidade, eu necessito apenas saciar minha fome de vontade e liberdade. O vento rasga a cara na paisagem, insanidade. Um novo ângulo, uma nova imagem. Se a vida me levar, mais um dia anoiteceu. Com fé no que acredito, digo vida leva eu. De conta essa canção, faço a rima com emoção. O infinito não é o limite, as asas da imaginação. Universo, espaço livre, buraco de escuridão. Meus pés em terra firme, a mente em outra dimensão. Saudade de cantar, de me levantar, saudade de gritar, eu sou livre. A esperança não morreu, no dia amanheceu. Liberdade, olha, eu sei que existe. Hoje eu não quero saber se o Papa morreu. Segundo ainda está em crise. Já não tenho uma peça, então nada me esquece. Então nem branco, ainda é triste, então vai, vai. Grito quando você é livre, corra. Essa vai homenagem à liberdade. Porque liberdade é igual uma árvore, pode proteger qualquer canto, neguinho de qualquer cidade. É o que faz esse som ecoar no ego, não te falta no gueto, nem branco e preto. E essa é pra quem tava se sentindo preso, irmão. Carregue desde berço que liberdade não tem preço. Peço ao Pai um pouco de sabedoria pra iluminar minha mente, mostrar quando for meu dia nosso. E que não deixe nada me abalar, larga a mão de tudo aquilo que hoje tenta travar. O que? É a vontade de cantar, irmão. Fazer improviso com o violão, transmitir essa ideia nesse som. A minha vontade vem do coração, então me deu vontade de cantar, de me levantar, saudade de gritar, eu sou livre. A esperança não morreu, não podia amanhecer. Liberdade, olha, eu sei, ainda existe. Hoje eu não quero saber se o Papa morreu. Segundo ainda está em crise. Uma peça, então nada me esquece. Então nem vem, ideia triste, então vai. Atrás da liberdade mesmo, que pra isso você tem que ser preso, tá ligado? É a liberdade que eu preciso. Maluquice, insanidade, Pony Crew, Shaolin, liberdade. Se eu sangrar vai ser por mim, as que estão junto, jamais gratuito. Se eu transpirar não vai ser em prol de todo mundo, mas pras artes muitos que tem um coração imundo. A liberdade leva ao topo, andamos muito pelo fundo. Eu porto a liberdade, vendo a mentira nos outros, eu entendo porque é verdade. Não conto nem com a metade, não durmo no ponto, tô sempre pronto, eu vou até tarde. Cada um faz o que quer de acordo com aquilo que sabe, e eu faço o que eu quero de acordo com aquilo que posso. Sempre de modo sincero, me liberto do que eu desgosto. Não gasto sequer um minuto pensando nos erros com ela, que falam mais do que a goela, atravessa, nós atropela. Vale mais um rap bem feito e um açaí na tigela. Quem me conhece já sabe, eu faço de forma singela. Já é testemunha, abraço, eu acendi uma vela. E já esqueci todos os erros cometidos por todos os belas.